mente no repente. Ideia quente que sai da mente. Num som alto, humano consciente. Sobreviver aqui é caro, sou humano. E pensamentos raros te embaralho pra caralho. No jogo de baralho, é claro. Holocausto lyricista denominado. Louco desvairado, rimando no meio do campo minado. Ideias quentes, bombardeando sua mente por todos os lados. O que eu penso, eu falo, não joga ideia no ralo. Uma dose pros quais tira um sarro. Na cirrose, o cigarro jogado de cara no barro. Eu não conto, eu desconto dois conto. Por 10 conto, eu conto, mas desconto 3 conto. Qual é que é? Tu tá me tirando de tonto, é. Sou humano que reivindica, que aponta o problema, mandando rimar na bica. Holocausto, que antissistema. Pra jogar bola eu não presto. Na rima eu sou bem mais ágil. Se eu viajo ideias minhas e não tem plágio. Na virada do barco eu não naufrajo. Holocausto rimando, errando mais gols do que o Roberto Baggio. Rimando contra o tempo, você de hora em hora, eu de segundo a segundo, na moral sem pagar pau. Eu mudo de assunto, qual é que é, truta aí, fala aí, qual o assunto? Dia D, hora do ataque, acordo bem cedo do dia, represento as ruas na linha da artilharia. O insulto oculto de um ser culto vale mais que as blasfêmias de um ser adulto impuro. Proliferantes explosões nucleares, causam ramificações unicelulares, otários pagões implorando por perdões em seus celulares, tiozinho bebendo nos bares. Consciência eu te peço, embriagado cantando Zezé de Camargo, ainda sonhando com sucesso. Só o hip hop é o progresso dos manos em retrocesso. No rap eu me expresso, por mais combustível que o posto Wesso.